Tô vivendo esse episódio de um filme sem final. Cê quer saber? É claro que eu também choro, mas não demonstro qual é o meu problema, baby. É só meus problemas, baby. Oh. E é meus problemas, baby. Yeah, yeah, é. Eu cuido dos meus problemas, baby. Oh, não, oh. Outra vez ela vem perguntar: quando é meu show? Como faz pra entrar? Como cê chegou lá? Quer saber mais se tem pra fumar? Gata, eu vou chegar e vou te pegar e nunca mais te ligar. Porque o mundo é minha casa e meus problemas eu resolvo fácil. Eu vou alto mesmo sem ter asas. Humilde mais no beat arregaço. Já me disseram que é apelação. Ou dois sem grana em uma track. Segui as vozes do meu coração, que batem antes de eu fazer rap. Se você quer um rap, procura outro nigga que tenha grana pra pagar pensão. Tô no estúdio, fazendo a minha vida, e perder tempo não é opção. Não vou negar que quem manda sou eu. E meus problemas quem resolve sou eu. Usei a vida que Deus me deu, eu. E fui atrás do que ninguém me ofereceu. Outra vez estou vivendo esse episódio de um filme sem final. Cê quer saber? É claro que eu também choro, mas não demonstro qual é o meu problema, nigga. É meu problema, nigga. Oh não, oh. É só meus problemas, nigga. Cuido dos meus problemas, nigga. Yeah, yeah, é. Outra vez, João, vou ter que falar. Eu que faço show, você grita ou fica no seu lugar. Porque senão, quando eu te trombar, vou ter que cobrar. Tipo a mafia, nem Deus vai te salvar. Eu nem espero dar a largada. Eu simplesmente chego e faço. Até respeito as normas da casa. Suas regras eu não me encaixo. Já me disseram que é apelação. Vou dois sem grana em uma track. Então segura o seu coração. Tamo trampando uma mixtape, pois o rec é livre e eu sou o crime. Escrevo em folhas da Colômbia, chapo mesmo, então não duvide. Por no repeat pode te matar. Não vou negar que quem manda sou eu. E meus problemas quem resolve sou eu. Usei a vida que Deus me deu, eu. E fui atrás do que ninguém me ofereceu.